Irmãos, irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao compartilhar sobre o livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, e vamos entrar hoje num tema maravilhoso, que é o tema do tabernáculo. Eu já quero dizer a vocês que o tabernáculo é um tema que nós precisamos nos aprofundar muito, cada detalhe, cada elemento do tabernáculo tem um significado, uma representação da glória eterna do Senhor e também sobre o ministério de Jesus. Por isso, recomendo a vocês que continuem sempre, sempre, sempre estudando esse tema do tabernáculo do Senhor no deserto para o povo de Israel. Muito bem, façamos a leitura. Êxodo capítulo 25. Então, Iavé orientou a Moisés: Diz aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Recebe-a com alegria de toda pessoa cujo coração a compelir a cooperar. Já vemos aqui uma primeira verdade quando nós vamos trabalhar para o Senhor e erguer nas nossas vidas um altar de adoração, nós que somos a morada do Espírito, devemos nos apresentar com uma oferta ao Senhor, e eu tenho repetido isso para vocês, vou falar mais uma vez, que oferta não diz respeito só ao aspecto financeiro, mas diz respeito a toda a nossa vida, nosso coração, nossa mente, nossa alegria, o amor, dons, talentos, ministérios. Então nós queremos convidar você a se apresentar diante do Senhor, trazendo a sua vida como uma oferta, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Versículo 3: Eis a oferenda que recebereis do povo: ouro, prata e bronze, púrpura, violeta e escarlate, carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro fino e madeira de acácia, azeite para a lâmpada, aromas para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem incrustadas no colete sacerdotal e no peitoral. Faze-me também um santuário para que eu possa habitar entre o meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. Nessa primeira perícope, nós percebemos, de versículo 1 ao 9, o cuidado do Senhor em escolher o melhor material. Nós temos que manter uma postura espiritual muito simples, pessoas simples, independente de quanto temos em nossa conta bancária. Mas Jesus nos mostra um modelo de simplicidade, a espiritualidade da manjedoura. Isso é uma verdade, mas outra verdade que não se contrapõe de modo algum, mas apresenta a necessidade de que o tabernáculo ou o lugar onde Deus ia se revelar ao povo de Israel fosse muito bem cuidado, o material fosse muito bem escolhido e com material precioso, pedras preciosas, ouro, prata, bronze. Assim deve ser o nosso coração. Devemos ofertar ao Senhor o melhor do que somos e do que temos, já que nós somos o tabernáculo onde habita o Espírito Santo. Aleluia. Nós estamos vendo o tabernáculo que Deus mandou erguer no deserto para o povo de Israel, mas esse é um ensinamento direto para as nossas vidas de como devemos nos apresentar perante Ele em todos os aspectos, para não mencionar um ou outro, em todos os aspectos. O tabernáculo tem que ser uma representação do tabernáculo celestial. Esse tabernáculo do deserto já era um símbolo, um retrato, uma figura, uma representação do tabernáculo celestial. E muito mais nós agora, que temos o Espírito Santo habitando em nós, precisamos ter tudo que nos diz respeito consagrado ao Senhor e com o melhor do nosso material para essa construção. Todos os nossos dons, talentos, ministérios, nossa dedicação, nosso tempo, nossa prioridade, tudo para o louvor e a glória do Senhor. Versículo 10. Farás uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de altura. Tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos inferiores da arca. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Percebam, sempre o melhor para o lugar da habitação de Deus. Assim deve ser com as nossas vidas. Versículo 14. Coloca-os nas argolas laterais da arca para que a arca possa ser transportada. As varas deverão permanecer nas argolas da arca, não deverão ser removidas. E colocarás na arca as tábuas da aliança que te darei. Aqui um destaque. Precisamos colocar em nosso ser, em toda a nossa vida, as tábuas da aliança que o Senhor nos deu, reveladas por Jesus Cristo em sua plenitude e em toda a palavra do Senhor, no Antigo Testamento, que aponta para a vinda de Jesus, o Messias, no Novo Testamento, a própria revelação do Logos vivo, da palavra viva de Deus, da razão absoluta, criadora, ordenadora do universo, sentido de todas as coisas, tudo deve ser de ouro. Nosso coração, coração de cada cristão, deve ser de ouro puro quando nos apresentarmos perante o Senhor, com cada parte das nossas vidas, até quando escolhermos uma área para trabalhar, tudo deverá ser revestido de ouro, madeira de acácia e tudo de melhor. Versículo 17. Farás também uma tampa, um propiciatório de ouro puro, com 1,10 m de comprimento, por 70 cm de largura, Igualmente, faze dois querubins de ouro batido, os farás nas duas extremidades do propiciatório. Faze-me um dos querubins em uma extremidade e o outro na outra. Farás os querubins formando um só corpo com o propiciatório nas duas extremidades. Os querubins terão as asas estendidas por cima e protegerão o propiciatório com suas asas, um voltado para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela depositará as tábuas da aliança que eu te darei. Ali, sobre a tampa que é o propiciatório, no meio dos dois querubins que se encontram sobre a arca, eu me encontrarei contigo no tempo certo, e falarei a ti de cima do tampo, dentre os dois querubins que estão sobre a arca, que contém o testemunho da aliança a respeito de tudo que te ordenei para os filhos de Israel. Mais uma vez, a chamada para que nós façamos a nossa vida um ambiente o mais próximo possível do celestial. Nós que somos a imagem e a semelhança dele, precisamos a cada dia nos aproximar desse santuário celestial, fazendo das nossas vidas um verdadeiro testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor. E certamente o Senhor nos encontrará no tempo certo e falará conosco desse lugar, de dentro dos nossos corações, entre os querubins que assistem, que trabalham para o Senhor, que adoram e trabalham, e eles assistem às nossas vidas, observam as nossas vidas, aprendendo sobre a imagem e a semelhança do Senhor. E nós temos que carregar o testemunho da aliança. Nós temos uma aliança com Deus. Muita gente quer aceitar Jesus como Salvador, como se pudesse aceitá-lo só como salvador do pecado e não senhor da sua vida. Não é assim. Uma aliança requer um compromisso, um comprometimento. E essa aliança estava sendo firmada com Israel e eles mantiveram o testemunho, pelo menos nesse momento. E nós temos que manter o testemunho da aliança em toda a nossa vida, a respeito de tudo que nos ordenar o Senhor. A mesa dos pães da presença, entre o 23 e o 30. Farás também uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura, 70 centímetros de altura, de ouro puro a cobrirás, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Tu lhes farás ao redor da moldura uma borda com quatro dedos de largura e ao redor dessa borda um remate de ouro em volta da borda. Farás também quatro argolas de ouro e as porás nos quatro cantos formados pelos quatro pés. Próximo ao friso deverão ser colocados as argolas para que sustentem as varas de madeira usadas para carregar a mesa. Farás, pois, as varas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro, por meio delas se transportará a mesa. Percebam, sempre a mesma orientação, o melhor material existente para se construir o lugar da habitação de Deus no meio de Israel e para que o Senhor falasse com eles. Não serve qualquer coisa para Deus. É preciso entregar o melhor das nossas vidas. E colocará sobre a mesa os pães da presença, para que estejam dioturnamente diante de mim. Os pães da presença nos fazem lembrar o pão que desceu do céu, a saber, o Messias, Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o maná celestial que veio estar conosco, veio nos brindar com a sua presença, veio remir os nossos pecados, veio nos garantir uma vida nova, além de todo o projeto de vida dele, de formação de líderes, formação de discípulos, da sua pregação, das curas, da libertação de pessoas possessas. A presença de Deus gera isso. E nós temos que andar assim, segundo o modelo da vida de Jesus, a concepção de Jesus, o cuidado de Jesus com a família até os 30 anos, o assumir do sacerdócio aos 30 anos, o discipulado, as pregações, a cura de enfermos, a libertação dos oprimidos. Esse é o livro da libertação. E isso esteja dioturnamente diante de nós. Versículo 31 em diante, a última parte do capítulo, candelabro de ouro, também conhecido como menorá. Farás um candelabro de ouro puro, o candelabro, seu pedestal e sua haste serão em relevo, seus cálices, as flores que ornamentam o candelabro com seus botões e suas pétalas formarão uma só peça com ele, seis braços sairão dos seus lados, três braços do candelabro de um lado e três braços do candelabro do outro. Num braço haverá três cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor, e três cálices com formato de flor de amêndoa no outro braço, com botão de flor. Assim serão os seis braços saindo do candelabro. A haste do candelabro, mesmo deverá ter quatro cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor. Um botão sobre os dois primeiros braços que saem do candelabro, um botão sobre os dois braços seguintes, um botão sobre os últimos dois braços. Assim se fará com esses seis braços que saem do candelabro. Os botões e os braços formarão uma só peça com o candelabro, e tudo se fará com um bloco de ouro batido. Igualmente, ele fará sete lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar de fronte dele. Diz a palavra do Senhor assim: irmãos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus representa essas sete lâmpadas. Porque havia uma haste central e três de cada lado. Então, três e três, seis, e a haste central, sete, representando a perfeição de Deus. Suas tesouras de cortar os pavios das lâmpadas e seus apagadores deverão ser de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro se fará o candelabro e todos os utensílios sagrados. Vê, pois, que tudo faças em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte. Irmãos, isso é muito importante, versículo 40. Nós devemos fazer tudo em conformidade com o modelo apresentado por Jesus de Nazaré, o Messias, Jesus Cristo, o Senhor, que nos foi revelado. E se revelou desde o céu, como filho eterno do Pai, e se fez filho do homem. Nós precisamos fazer tudo em conformidade com o modelo que nos foi revelado. Sem dúvida alguma, o maior problema da igreja, para quem não ouviu em outra ministração, no passado, no ano passado, Sem dúvida, o maior problema da igreja hoje não são o tamanho do templo, o número de pessoas, a diferença, a diversidade de ministérios, mas a cristologia, ou seja, tudo tem que ser como modelo. Precisamos estudar a Cristo em todos os lugares. E o cristocentrismo, porque hoje nós percebemos, talvez mais do que em qualquer era, as igrejas são abertas e tem muitos modelos diferentes. Eu não me refiro ao modo de adotar uma nomenclatura para os seus oficiais, não me refiro à estrutura e funcionamento da igreja, não me refiro a outras questões, mas me refiro à necessidade que nós temos de seguir exatamente o modelo que Deus nos concedeu. Muito bem, eu vou passar para vocês agora só alguns detalhes históricos da BKJA para você consolidar, ouvir depois mais uma vez e consolidar algumas informações. Mas lembrando, cada elemento do candelabro, da mesa, da propiciação, do tabernáculo, deve ser estudado permanentemente. Essa é só uma devocional de 1 hora para despertar você para esse assunto. A palavra tabernáculo deriva da expressão hebraica mishkan e tem o sentido de habitação, templo, moradia, tenda, cabana ou casa. Sua estrutura básica devia medir 5 metros de largura e 15 metros de comprimento e 5 metros de altura, por cima de um revestimento interno feito em linho bordado. Devia haver uma coberta de tecido de pelos de cabra e mais duas cobertas de couro, sendo uma delas feitas de pele de carneiro tingidas de vermelho. Lembrem, tingida de vermelho. E aí você lembra da importância do sangue de Jesus que foi derramado. E o cuidado com cada detalhe, quantos metros, qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, o cuidado de Deus. Esse é um outro problema. Não podemos fazer as coisas do Senhor de qualquer forma. Bem, isto posto, nós, depois de falarmos do vermelho, damos sequência e outra deve ser feita de couro de manate, uma espécie de vaca marinha. Você pode ver a nota, se tiver essa Bíblia, no capítulo 25, verso 4. Internamente o teto era quase plano, mas talvez em alguns modelos as cobertas de couro tivessem um cume com lados inclinados, mais próximos do estilo de uma tenda. Simbolicamente, o tabernáculo representava a tenda, o templo ou habitação de Deus, habitação régia de Deus, Ezequiel 40, Ezequiel 40 a 42, Apocalipse 21, de 9 a 27, que você pode consultar no blog. O linho fino, branco ou colorido era feito artesanalmente, com todo esmero e requinte. Olha o cuidado que deve ser feito. que deveria ser feito o tabernáculo, e olha o cuidado que nós devemos ter para com as nossas vidas, buscando a santificação. O bordado dos querubins denotava um lugar especial, com ares de realeza, porque o nosso Deus é o Rei dos Reis. Figuras de querubins, do hebraico querub, no singular, e querubim, com o sufixo in no final, representa o plural, tá bem? Então, querubim é no plural, em hebraico. São seres angelicais, guardiões do Éden, servidores de Deus, ao redor do seu trono universal. Eram entalhes de esfinges aladas que adornavam os apoios laterais dos tronos. Versículo 10. Em muitas partes do Antigo Oriente Médio também era assim. No Antigo Testamento, os querubins eram atendentes simbólicos que marcavam o lugar da entronização de Yahvé. Então, os anjos do Senhor estão a serviço dele. E certamente ele destaca anjos para nos abençoar. Só um alerta: não ore nunca. Eu estou reforçando: não ore nunca para os anjos. Você ora para o Senhor, porque eles obedecem ao Senhor e não a você nem a mim. Tá bem? São seres celestiais que obedecem o Senhor, Yahvé. O Senhor em seu reino terrestre também fica representado aqui. De sobre a tampa da arca, uma alusão artística ao universal e grandioso trono de Deus. O Senhor dava ordens a Moisés, como em Números 7, 89. Posteriormente, a presença da arca, chamada de Arca da Aliança, para conter as tábuas da aliança ou da Torá, a lei. Posteriormente foi transportado para o templo, bem depois desse período do deserto, em Jerusalém, e faria dessa cidade, cidade régia de Deus na terra. Salmo de número 9, versículo 11, Salmo 18, 10. Louvado seja o nome do Senhor pela leitura da sua santa palavra e por essa nota também. Passo agora a um breve resumo. E ele é breve mesmo, porque para falar de tabernáculo nós precisamos escrever livros, porque nós temos um verdadeiro tratado cristológico e um tratado cristocêntrico aqui. Além de elementos da história de Israel e tantos outros assuntos. Bom, o capítulo 25 nos ensina sobre o tabernáculo, sobre a arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro e tudo mais. O conteúdo sobre o tabernáculo é tão importante que há livros somente sobre esse tema. Esta sessão entra em muitos detalhes acerca do padrão divino para o lugar onde o próprio Senhor habitaria entre o povo de Israel. O tabernáculo e seu ministério são as duas características centrais do capítulo. Detalhes sobre a construção do tabernáculo, os elementos necessários, a maneira e as pessoas exatas a serem empregadas no serviço do Senhor. São cuidadosamente especificados. Cuidadosamente especificados. Irmãos, vou repetir, sua vida não pode ser apresentada de qualquer forma perante Deus. Ah, mas eu li um versículo que diz que quem crer e for batizado será salvo. Muito bem, quem crer e for batizado será salvo. Mas lembre-se que há uma aliança e que você deve seguir os estatutos dessa aliança, os compromissos dessa aliança. Então, não basta só crer, é preciso observar, é preciso seguir a orientação de Deus. A inauguração da aliança tinha estabelecido, desde aquele momento no deserto, a monarquia de Deus sobre o povo de Israel. Essa monarquia seria agora apropriadamente reconhecida pela construção de uma residência para Deus, o Deus eterno, o divino entre eles. E nós sabemos que o Senhor continua com o mesmo propósito de fixar sua residência, no coração de cada um que o aceitar como Senhor e Salvador. Então havia todo um detalhamento, e esse detalhamento era um símbolo da autoridade de Deus, de um Deus real. O tabernáculo era um lugar da realeza, para a realeza de Deus sobre essa nação que ele escolheu para revelar a sua vontade. O Senhor deixa Moisés, que devia falar, determina, orienta Moisés para falar com o povo e aqueles cujo coração fosse movido para isso deveriam ofertar uma série de itens especificados para o erguimento do santuário, a fim de que o Senhor habitasse nele entre o povo de Israel. E eu volto a chamar você a ofertar a sua vida e ofertar o seu dom, seu talento, seu ministério para adorar ao Senhor e para que ele se revele plenamente a você. Isso deveria ocorrer exatamente segundo o detalhamento do Senhor. Não é como eu quero, não é como eu penso, não é o que eu quero. Tem cristão birrento ou birrenta que diz: ah, eu quero fazer assim, ou eu acho que devia fazer de outra maneira. Não. Tudo deve acontecer exatamente segundo o detalhamento do Senhor revelado em Jesus Cristo plenamente em toda a Sagrada Escritura. Em primeiro lugar, irmãos, quanto à arca, irmãos e irmãs, que era o lugar mais santo do tabernáculo, a habitação, deveria conter as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, o núcleo da lei moral do Senhor, o maná que vinha do céu para alimentar o povo no deserto, a vara de Arão, referindo-se ao sumo sacerdócio. Os três símbolos apontam diretamente para Jesus. Jesus é a pedra angular, é a pedra de fundação desse edifício espiritual, pedra de esquina, né, o alicerce desse edifício espiritual, que depois vai ter cada um de nós como pedras vivas que são colocadas sobre esse alicerce, que é Jesus Cristo. O maná é uma alusão direta ao Senhor, porque ele é o pão que desce do céu e mata toda a fome da humanidade, e a vara de Arão representa o sumo sacerdócio, muito embora aqui se tratasse do sumo sacerdócio levítico, e Jesus é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, uma ordem diferenciada, separada, santíssima. E também um tema para depois nós aprofundarmos, ou você já ir se aprofundando. Ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, escolhido por Deus, sacerdócio que foi escolhido por Deus, e a tampa era uma tipificação da base para os pés do Senhor. Então, aquilo que tampa as nossas vidas, que tampa a história da igreja, que cobre a história da igreja, é base para que o Senhor esteja com seu trono em cima dessa base e coloque os seus pés, e nem um mal pode vencer o Senhor. É a base do trono do Senhor. E nenhum, nem o diabo, nem o mundo, nem a carne, nenhum ser maligno pode tirar das mãos dele aquilo que lhe pertence. É o lugar do seu trono naquele momento em meio ao povo de Israel. E hoje também. Só que nós somos uma nova etapa desse povo de Israel, porque somos filhos de Abraão pela fé, não pelo aspecto biológico. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Abraão é o pai da fé, e nós somos filhos de Abraão porque cremos em Jesus. Jesus mesmo disse que filho de Abraão ele poderia suscitar de uma pedra, já avisando para os judeus do seu período que não bastava que eles se vangloriassem de ser filhos de Abraão, era necessário que eles crescem. E eles estavam com o Deus vivo diante de si e não fizeram das suas vidas exatamente, nem todos fizeram, para ser justo, alguns fizeram, mas nem todos fizeram das suas vidas um lugar para o trono de Deus, e nós temos que fazer isso. As tábuas de pedra com o testemunho da lei do Senhor. Então, essas tábuas de pedra não representavam, eram a própria lei do Senhor escrita pelas suas mãos, lá no monte, para Moisés. E é isso que nós devemos seguir, bem como o altar de pedra citado no capítulo anterior, referia-se a três aspectos. Vamos ver os três aspectos dessa palavra pedra. Pedra angular, ou pedra de esquina, pedra alicerce, de alicerce, pedra de esquina ou pedra de fundação, significam a pessoa de Jesus Cristo. Quando ele diz sobre essa pedra edificarei a minha igreja, para Pedro, ele está dizendo sobre a minha pessoa eu edificarei a minha igreja. Eu vou ser o alicerce e vocês vão estar alicerçados em mim. E eu vou fazer de vocês um edifício espiritual. Que edifício? Um lugar de habitação de Deus para a glória do Senhor. Então, pedra significa a pessoa de Jesus Cristo, que é o alicerce fundamental do edifício espiritual de Deus, onde seu reino está firmado. Você deve guardar bem isso. A pedra que Jesus falou para Pedro é ele. Ele é a pedra. A pedra também é a pedra do testemunho. Em segundo lugar, é a pedra do testemunho. É a própria lei do Senhor, e a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A pedra do testemunho é a própria lei do Senhor, escrita por suas próprias mãos, e representa a revelação da Escritura infalível, inerrante e eterna. Então, a pedra que Jesus disse a Pedro Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Primeiro é sobre a sua pessoa. Segundo é sobre a sua palavra. Porque entre a pessoa de Jesus e a palavra dele não há nenhuma contrariedade, não há nenhuma contradição, melhor dizendo, não há nenhuma contradição entre aquilo que ele é e aquilo que ele falou e aquilo que ele fez. Por isso é a pedra do testemunho, a própria lei do Senhor, escrita pelo Senhor e dada a Moisés, representando a revelação escriturística, revelação bíblica. Agora guarde isso, a revelação da palavra do Senhor é infalível. Vão tentar dizer para você que a palavra não é mais suficiente para atender as necessidades do ser humano contemporâneo. Isso é uma falácia maligna. A Bíblia é infalível e apta para atender toda a necessidade humana em todos os tempos. Ela é inerrante, embora tenha sido escrita por revelação por homens. O Senhor teve o cuidado de garantir que ela fosse, que ela seja e permaneça sendo inerrante e infalível, inerrante e eterna. Todas as coisas vão passar, mas a palavra do Senhor permanecerá eternamente. Aleluia, glória a Deus. Bem, há um terceiro elemento que nós não vamos descartar, não, mas vamos colocar o verdadeiro significado. Jesus estava dizendo que era sobre ele que o edifício ia se erguer, sobre a sua palavra que o edifício ia se erguer, mas também, como estava falando com Pedro, o nome dele era Simão e Jesus o chamou de pedra, não foi à toa. Pedro é pedra. É um apontamento para o ministério apostólico, particularmente representado por Pedro, que significa pedra. Esse ministério apostólico, iniciado por Jesus e continuado por Pedro, e agora acrescento, e os apóstolos, iria conduzir a nova Israel até a volta de Jesus. Quando a gente fala nova Israel, estamos falando da Israel que começa a viver a partir da aceitação de Jesus como o Senhor e Salvador, como o Messias prometido. Não que seja nova no sentido de descontinuidade. Não, há uma linha de continuidade. Mas chamamos de nova porque nós gentios, nós que não nascemos de ascendência judaica ou hebraica ou israelita, somos agora a Israel de Deus. Também fomos enxertados nesse povo que crê em Jesus e crê na volta de Jesus. E quem não crê já está condenado. Quem crê será salvo. Será, se mantiver a fé e não cair da graça. Olha o tempo verbal. Quem crer será salvo, se não cair da graça. Tá bem? Mas quem não crer já está condenado, já está em estado de condenação. Por isso nós não podemos cochilar com o processo da evangelização, porque as pessoas que nos cercam, elas estão em estado de condenação espiritual, enquanto elas não aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador, e você deve fazer isso, disso o motivo da sua vida. Não é só para pastores e pastoras, não é só para missionários e missionárias, ou alguns líderes da sua igreja. Todos e todas nós devemos, então, dar sequência a essa obra que começou com Pedro, os outros apóstolos, depois chegou Matias, depois chegou Paulo e assim por diante. Portanto, é a pessoa de Jesus, a palavra de Jesus e o ministério da igreja, ministério apostólico. Vale a pena considerar, queridos, que os erros de Pedro, o apóstolo, não diminuem em nada. Aquela negação não diminui em nada. A negação de Pedro perto da crucificação não diminuíram em nada para Jesus o valor da escolha que o mestre fez para que ele fosse o líder dos discípulos, ou pelo menos um dos líderes. Certamente um dos principais líderes entre os apóstolos, pela sua própria característica. Só você observar o texto do Evangelho. Assim como o ministério de Paulo não substituiu o ministério de Pedro. Não. Acrescentou, somou com o ministério de Pedro. E os outros, depois, também. Os filhos na fé dessas pessoas todas. Os erros de Pedro não o diminuíram perante o Senhor, mas o Senhor o perdoou e diz: apacenta o meu rebanho. E por isso Pedro deu prosseguimento ao seu ministério, seguiu, complementou com os outros apóstolos o trabalho missionário do primeiro século. O último a morrer foi João, lá pelo ano de 96. Mais tardar, 97. 96, certamente, ele escreveu o Apocalipse, o livro da Revelação, no mais tardar, 96, 97 aí. Da mesma forma, irmãos e irmãs, o fato da Igreja Romana, Católico-Romana, afirmar que o Papa está sentado na cátedra de Pedro não configura em si mesmo um erro, a priori. Por quê? Todos nós, discípulos de Jesus, os apóstolos daquele primeiro momento e depois os filhos na fé dos apóstolos, até chegar a nós em 2021, todos nós que somos seguidores de Jesus, que somos discípulos de Jesus, de certo modo, também estamos nesse ministério apostólico, que vem da palavra apóstolo, que vem da. E a palavra apóstolo significa apostoloi, significa enviados. Então, nós estamos aqui enviados por Deus ou comissionados por Deus para dar prosseguimento ao anúncio da vida de Jesus, que é o primeiro elemento dessa pedra, a primeira representação teológica dessa pedra, segundo, a palavra de Jesus, e terceiro, o ministério dos discípulos de Jesus, naquele primeiro século, dos apóstolos que andaram com ele. Nós gostamos de respeitar esses que andaram com ele. Mas isso nos atinge, chega até nós. De certo modo, nós também estamos dando continuidade a esse ministério apostólico. Os erros do papado ao longo dos 2000 anos de história da cristandade, irmãos e irmãs, serão julgados por Deus. Eu quero deixar isso claro para você que está me ouvindo. São 20 nações, os erros do papado. Às vezes eles pedem perdão, de 500 em 500 anos, eles voltam e pedem perdão pelo que fizeram na Idade Média ou em outro momento. Não. Os erros do papado, ao longo dos 2000 anos da história da cristandade, serão julgados por Deus e não. E, obviamente, não é somente o Papa o responsável também. Outros que participaram de equívocos, como na Inquisição Católico-Romana, a perseguição a cientistas e tantas outras coisas. Bem, Mas temos que ser sinceros. Eles não são os únicos sucessores ou continuadores do Ministério Apostólico em poder e autoridade. Todos e todas, todo cristão, toda cristã é continuador desse ministério. Portanto, o terceiro item diz respeito a todos nós. Vou repetir para você gravar. Primeiro, a pessoa de Jesus. Segundo, a palavra de Jesus. Terceiro, o ministério de Pedro e o ministério dos outros apóstolos. Bem, todos nós fazemos parte desse comissionamento do apóstolo Pedro. Todos somos reino e sacerdócio para Deus. E todo aquele que crê em Jesus, de certo modo, segundo a especificidade do seu ministério, a especificidade do ministério de cada um dos seguidores de Jesus, são, por extensão, parte do corpo de Cristo e sucessores do apostolado Petrino e dos outros apóstolos do primeiro século, dos outros apóstolos. Como sacerdócio universal de todos os crentes, irmãos e irmãs, prossigamos nessas pegadas. Eu convoco a vocês nessa noite. Prossigamos nessas pegadas. O século XXI está marcado por uma distorção tão grande quanto aos equívocos do papado, assim como dos evangélicos, ou chamados novos evangélicos, que em qualquer esquina abrem uma nova denominação chamada de cristã e o seu líder intitula-se apóstolo, sem que tenha sido comissionado antes do ventre da sua mãe. Então, há um ministério de Jesus. E esse ministério concedido por Jesus a todos nós prevê pastores, evangelistas, mestres, profetas e apóstolos. O problema não está exatamente no uso da nomenclatura, já que eu disse a você que apostolói significa enviado ou comissionado. O problema está na soberba, o problema está na intitulação acompanhada de uma série de valores que fazem desse líder denominacional uma figura acima de qualquer suspeita, acima de qualquer vulnerabilidade, quase como se fosse uma infalibilidade papal, o que é criminoso. Então, não cabe aqui ficar falando só de uma denominação, se nós hoje estamos vendo, por toda parte, essa disparidade entre o propósito de Deus, o projeto de Deus, e o verdadeiro significado do apostolado, ao ponto de quase todos eles terem sido mortos. Ah, irmãos e irmãs, quem dera fôssemos todos apóstolos mesmo. Ou seja, enviados por Jesus, consagrados a Jesus, rumo à perfeição cristã, em amor, em comunhão plena com o Senhor, em uma aliança eterna com Deus e com os irmãos na fé. Quem dera fôssemos de fato apostoloi, comissionados para ajudar cada irmão, cada irmã, para pastorear cada irmão, cada irmã, para treinar cada líder, para pastorear cada pastor e para que de fato, nós possamos poder dizer: fomos comissionados pelo Senhor e agora estamos vivendo para Ele, ao ponto de poder perder a vida por causa dele. eu me gastarei e ainda me deixarei gastar pelo Evangelho de Jesus. Apóstolos do Deus vivo, irmãos, a minha oração é para que nós sejamos de fato apóstolos do Deus vivo, e se você for, você não precisará se intitular como tal, porque o verdadeiro discípulo de Jesus já é um apóstolo, já é um discípulo, já é um enviado, já é um comissionado. Agora, se a sua denominação quer intitular, tudo bem, mas que a liderança não faça desse homem ou dessa mulher uma pessoa como se fosse infalível, e venhamos a cair no mesmo erro da infalibilidade papal e hoje da infalibilidade apostólica de tantos apóstolos a cada quarteirão. Nós devemos ser apóstolos de Deus, do Deus vivo, cheios do Espírito Santo, cheios da verdade bíblica, testemunhas que Jesus Cristo é o Senhor. Temos uma aliança eterna com Ele. Firmemo-nos na pedra que é Jesus, a sua palavra, e no cumprimento da grande comissão. Cumpramos a grande comissão de ir por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações, evangelizando, batizando, fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando as pessoas o que Jesus nos tem ensinado, nos ensinou na sua palavra e continua nos ensinando. Firmemo-nos na pedra eterna, a saber, Cristo Jesus, na palavra escrita, na sagrada escritura, nos concedida por a nós concedida por Deus, revelada por Deus. Em princípio, lá atrás no deserto, em tábuas de pedra. Mas sigamos como Pedro, ou como Paulo, ou como Timóteo, ou como Silas, ou como Tiago, ou como os outros discípulos, como pedras vivas de um edifício espiritual de Deus, que é o reino de Deus, o reino eterno, a mensagem principal de Jesus. Bendita seja a arca do Senhor para sempre, bendita seja a arca do testemunho, aleluia, aleluia, aleluia. A arca da aliança com Deus, queridos irmãos e irmãs, com a dependência de que o Senhor nos dará o maná. Quem é maná? O pão que desceu do céu, eu já disse no início. Quem é o pão que desceu do céu? Jesus. Ele concedeu o maná para o povo de Israel no deserto, e ele vai nos concedendo, através da pessoa do Espírito Santo, a imagem, a semelhança de Jesus, vai nos transformando na sua imagem, nos santificando na imagem, na semelhança de Jesus. A cada dia, assim como o maná caía de dia, dia após dia, que nós possamos dizer, Senhor, santifica-nos a cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E com a vara sacerdotal de Arão, sejamos um símbolo de vida e de um ministério sacerdotal. Todo cristão é um sacerdócio. É o sacerdócio universal de todos os crentes, o grande legado da reforma. O sacerdócio universal de todos os crentes. A reforma não foi tão ampla e tão transformadora como nós podemos estudar, mas esse legado ela nos deixou. Que o Senhor nos conceda a madeira de acácia, irmãos. Que a nossa vida seja revestida e coberta de ouro celestial, por dentro e por fora, com bordados de santidade. O Senhor nos transporte como Ele desejar, com argolas e varais fixos em direção ao santuário celestial. Em segundo lugar, temos a tampa da arca, que era uma peça só. Essa tampa era chamada de propiciatório, com dois querubins nas extremidades, olhando ou voltando-se para o centro da arca. As asas dos querubins se estendiam por cima, cobrindo o propiciatório com suas asas. O Senhor prometeu vir ao tabernáculo ali, naquele lugar, na tampa da arca ou no propiciatório, e do meio dos querubins, ou seja, reproduzindo o ambiente celestial, ele quer que nós vivamos esse ambiente celestial, essa ambiência celestial, hoje, adorando e servindo a ele. É ali que ele nos fala. Se nós somos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, com o sumo sacerdote das nossas ofensas, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, seguindo as suas ordenanças para as nossas vidas, assim como o povo de Israel foi convidado a seguir as ordenanças para a sua trajetória. Ou seja, todo o tabernáculo no deserto era uma réplica do santuário celestial. E nós, uma réplica melhor ainda, porque nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. Só que tudo tem que ser feito e revestido de ouro puro, de bordado. Tudo tem que ser feito com a melhor madeira, tudo de melhor para Deus. Em hebraico, irmãos e irmãs, a palavra propiciatório significa tampa da expiação. Vou repetir, tampa da expiação. Um lugar onde as partes em inimizade se reconciliam. Ou seja, a expiação, o perdão. Expiação é uma possibilidade de tradução para a língua portuguesa. E é uma possibilidade real de tradução para a língua portuguesa, da raiz da palavra hebraica. Não há nenhum problema de você ouvir a palavra expiação, porque ela está dentro do conteúdo a nós revelado no propiciatório. É ali que o Senhor quer apagar, é ali que o Senhor queria apagar os pecados dos filhos de Israel, é ali que o Senhor quer apagar os nossos pecados, quer encobrir a culpa do pecador de diante dos olhos de Deus, desde que ele o aceite como Senhor e Salvador, seja livre do pecado original e continue confessando aquilo que comete de pecado pontualmente, acidentalmente, não pode virar uma regra da vida inteira, a fim de que nós, os cristãos, possamos nos reconciliar com Deus. Queridos, queridas, no Antigo Testamento, a propiciação, isso é para você entender, é uma maneira de retroceder do pecado, de abandonar o pecado. É uma maneira de conter a ira divina e satisfazer as reivindicações da sua justiça e da sua santidade. É efetuada por um sacrifício sangrento, como mostra Levítico 17, 11. Eu já ministrei também, está no blog. Esse derramamento de sangue dramatiza o custo do perdão. A salvação é de graça, pastor. De graça para mim, querido, e para você, mas ela custou muito caro. Ela custou a crucificação de Jesus. O sangue imolado, o sangue vertido, espargido, o cordeiro imolado, o sangue vertido, espargido, dramatiza o custo do perdão e pronuncia a morte sacrificial de Jesus Cristo na cruz, quando se cumpriu o dia verdadeiro e definitivo da expiação dos nossos pecados, o pleno Yom Kippur. Quando todos os judeus que tiverem que se converter a Jesus se converterem, então eles vão dizer: esse é o Yom Kippur. Paulo nos ensina que Jesus foi feito propiciação pelos nossos pecados. Observe em Romanos capítulo 3, no versículo 25, em 1 João capítulo 2, versículo 2. Quanto aos querubins, representam seres celestiais, uma das famílias angelicais, que estão ao redor do trono e declaram que Deus é santo, santo, santo. Eles adoram ao Senhor em todo o tempo. Eles adoram e servem ao Senhor. Nisso nós temos que aprender com eles: adorar em todo o tempo e servir em todo o tempo. Não uma vez por semana, não duas, não três, não quatro. Servir ao Senhor em todo o tempo, em todo lugar. Na faculdade, na empresa, onde você estiver, adorar e servir ao Deus Altíssimo. O propiciatório é o lugar central onde Deus prometeu falar aos filhos de Israel a respeito da sua diretriz para a manutenção da aliança. Hoje, para nós, povo do Altíssimo, Israel de Deus, enxertado nessa comunidade escolhida por Deus, o propiciatório continua sendo o lugar central, porque é através do anúncio da vida, na vinda de Jesus, perdão, da vinda de Jesus, através do seu nascimento, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão e da sua volta, que Deus fala conosco. E nós falamos com ele e realizamos o ministério em nome de Jesus. Jesus, portanto, irmãos e irmãs, é o propiciador da reconciliação entre Deus e a humanidade. Jesus é o único e verdadeiro propiciatório do tabernáculo. A partir de sua vida e obra, nós somos dirigidos à presença de Deus, e ele se faz presente entre nós, porque ele é o Emanuel, Deus conosco. Glória a Deus! Aleluia! Em terceiro lugar, a mesa, entre o versículo 23 e 30, ao detalhamento de como deveria ser feita a mesa da proposição. Os outros utensílios e o material com a qual, deveria ser feita. Em cima da mesa eram postos os pães da proposição, que em hebraico significa literalmente pães da presença. Literalmente, pães da presença. Ora, que presença é essa? Que presença é essa manifesta no pão? Já falei duas vezes, repito, Jesus! Jesus é o pão que desceu do céu para saciar toda a fome da humanidade. Portanto, esses pães, esse maná, já apontavam para o Messias. Esses pães só podiam ser comidos pelos sacerdotes. Levítico 24, 8 e 9. A colocação cuidadosa dos 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel perante o Senhor, e a ingestão dos pães pelos representantes, ou seja, os sacerdotes, lembrava o povo de Israel da sua constante dependência da presença vivificante de Deus. Tem um hino que diz: vivifica, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. É fácil compreender que os 12 pães também representam não só as 12 tribos de Israel, mas os 12 apóstolos de Jesus. Ah, mas Judas morreu, mas foi substituído por Matias e, sem dúvida nenhuma, pelo apóstolo Paulo. Simbolizam os apóstolos de Jesus, o terceiro item que eu falei sobre pedra, e também nos faz lembrar da presença, são pães da presença. Então, os pães da presença nos fazem lembrar da presença viva de Jesus, o Messias, entre nós. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é o pão da vida. Nós também somos lembrados que sem o pão da vida, que é Jesus, morreremos de fome espiritualmente. Irmão, irmã, eu volto para a missão. Como você pode dormir hoje, hoje, sabendo que a vizinhança do seu bairro está em posição de condenação, que vai morrer, ser castigada e depois morrer, morrer pela eternidade, né? Ser castigada pela eternidade, perdão, melhor dizendo, ser castigada depois do juízo, e até que seja extinta, é o que diz a palavra do Senhor, explicitamente. A Santa Ceia, então já respondendo para você, eles vão ficar sofrendo enquanto a gente está no novo céu e na nova terra, eternamente nós vamos saber se tem um povo sofrendo ou não. Eles vão sofrer durante um período estabelecido por Deus como condenação, para que se faça a justiça de Deus, mas depois serão extintos, para que o mal nunca mais esteja nem na memória das nossas vidas, que terão um corpo glorificado, que teremos um novo nome, um nome espiritual, e que habitaremos eternamente para glorificar o Senhor e para servi-lo, para trabalhar com Ele. Ele trabalha até hoje e nós vamos trabalhar com Ele. Eu fico só pensando o que o Senhor tem a nos ensinar todo dia. Imagino como será a ministração do Senhor todo dia para nós. E o que nós teremos que fazer, planetas e planetas afora, galáxias e galáxias junto com Ele, espalhando da sua santidade, que já está na obra que Ele criou, mas nós certamente continuaremos trabalhando com ele, porque ele não para. Não vai ser o tempo da preguiça. Vai ser o tempo do trabalho e certamente separaremos então um Shabat, e que vamos ver como será lá, onde nós então só nos regozijaremos pelo tempo que realizamos junto com o Papai, com o Filho, com o Espírito Santo, uma obra bendita. Meus queridos irmãos e irmãs, a Santa Ceia é o melhor momento para recordar e celebrar que dependemos do pão da vida e somente através dele desfrutamos da presença do Deus de Israel. Eu volto a perguntar: quantas pessoas no mundo hoje estão participando da Santa Ceia ou da Eucaristia? Como dizem os católicos, ainda guardam essa palavra do grego, que depois veio para o latim. Eu pergunto a vocês: quantos estão desfrutando disso hoje? E quantos desfrutarão eternamente? Isso nos comissiona. Nós desfrutamos da presença de Deus, irmãos e irmãs, como Israel desfrutou da presença de Deus desde a saída do Egito, em todo o período no deserto, na conquista da terra prometida. Tudo Deus operou através deles, até Jesus, que veio, Messias, de ascendência hebraica, para de fato universalizar essa obra e fazer com que esse povo, que é composto por todo aquele que nele crê, desfrute da vida abundante e eterna. Essa é a santa mesa da presença. É a santa mesa da presença. Presença de Deus, reunião da comunidade de fé em Jesus. Bendita seja a mesa da presença do Senhor e todo o benefício que ela propicia na partilha do pão e do vinho, ou do suco, do vinho, né, da uva, que são o corpo e o sangue de Jesus. Em último lugar, irmãos e irmãs, nesse capítulo está o detalhamento do candelabro. Detalhe por detalhe, com relação ao material utilizado, o formato, a posição onde deveria ficar no santo lugar. Deveria estar no lado sul do retângulo do tabernáculo, do lado oposto à mesa da proposição, que seria ao lado leste, antes da entrada da tenda santíssima, do lugar santíssimo. O altar do holocausto e depois a bacia de bronze. Você pode olhar na sua Bíblia, quase toda a Bíblia tem um retrato do tabernáculo. Em direção oeste, após a mesa dos pães da presença, em direção oeste, depois, perdão, em direção oeste, após a mesa dos pães da presença. Estiver falando rápido. Perdão, irmãos. Ao norte, só para você ir se situando, e ao sul, o candelabro de ouro ficava o altar do incenso. E no final do retângulo, em direção oeste, o Santo dos Santos com a Arca da Aliança. O candelabro, ou menorá, em hebraico, que ficava à mesa do santo lugar, supracitado, é o símbolo da vida nova que você vai experimentar hoje em nome de Jesus. Eu libero sobre você uma nova vida em Cristo Jesus agora. Eu ministro, eu declaro em um nome de Jesus uma nova vida para você. Não basta ser membro de igreja, não basta apresentar carteirinha de membro, é necessário ter vida nova em Cristo Jesus. A amendoeira florescia no fim de janeiro, antes de outras árvores. Então, por isso, a vida nova. Símbolo da vida nova, símbolo do florescimento. Quanto às seis hástias, o pedestal e a parte vertical representavam o tronco de uma árvore. Aí lembramos do Salmo 1. Somos como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas. E lembramos também da árvore da vida. E da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós vamos andar em obediência e nunca mais nos deixaremos cair na cilada, nem haverá quem nos proponha essa cilada da soberba humana, da independência de Deus, da curiosidade, da desconfiança do caráter de Deus. Portanto, o pedestal, a parte vertical, representava o tronco de uma árvore, da qual saíam três ramos de cada lado. As seis hástias se elevavam, provavelmente, até a altura da hástia central, com sete lâmpadas. O número sete, vocês sabem, significa perfeição, cada uma das quais ficava na parte mais alta das hástias. A central e as laterais. Aleluia. Nesse caso, veja o comentário da Bíblia de Genebra e você vai aprender bastante ali. O candelabro com as sete luzes nos lembra, obviamente, de novo, a palavra do Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E lembra também o Espírito Santo. Porque vocês viram no texto que o Senhor mandou separar o azeite. O azeite, para toda essa celebração que era feita, é uma clara representação do Espírito Santo, com sua unção, com seu poder, com seu batismo, com sua iluminação, e a palavra com toda a fundamentação para que nós sejamos a imagem e semelhança do modelo. Quem é o modelo? Jesus. Quanto às flores, olha a estética, olha a harmonia com a natureza. Quanto às flores, a beleza dessa fonte de luz é uma indicação do valor estético na adoração. Por isso nós temos que adorar esteticamente, tem que ser belo. Tenho aprendido com o pastor Ironilson muito sobre isso, a questão da beleza. Tudo em nossa vida deve conter uma beleza, a beleza da integridade, da honestidade, a beleza da santidade, a beleza da oração, a beleza do jejum, a beleza do culto, a beleza da santa ceia, a beleza da palavra, a beleza de tudo aquilo que diz respeito à nossa comunhão com Deus, a beleza de tudo aquilo que diz respeito à nossa comunhão com o próximo, a beleza de tudo aquilo que diz respeito à nossa missão para com aqueles que ainda não desfrutam dessa beleza, que não entregaram suas vidas ao Senhor. Quanto às lâmpadas, para encerrar, compare Zacarias capítulo 4, versículo 1 a 6, Apocalipse capítulo 1, versículo 20, Apocalipse capítulo 4, verso 4, tudo ministrado no blog, com exceção de Zacarias. Mas Apocalipse está lá, para perceber que o candelabro visível com suas lâmpadas pode embelezar a igreja de Cristo, com suas várias formas e organizações. Nós somos diferentes, mas nós temos que ter uma beleza, que é a beleza de Cristo Jesus. O perfume, o aroma de Cristo Jesus. Mas a luz, queridos, é o resultado da palavra. A palavra de Deus. E a unção é resultado da operação do Espírito Santo. Ele é que nos unge com óleo e desce pela nossa cabeça, escorre pela barba, vai até a orla das nossas vestes. É o Espírito Santo embelezando a igreja para apresentar-se diante do noivo Jesus. É a beleza da unção do óleo do Espírito Santo que torna perceptível a presença de Cristo em cada um de nós e na igreja que o ama e adora em espírito e em verdade, como nos mostra João capítulo 4. Irmãos e irmãs, eu quero vos convidar a uma aliança com Deus e a uma vida nova. Não seja um membro de igreja, porque só ser membro de igreja acaba se tornando rotineiro e depois da rotina fica chato e depois que você está experimentando dessa chatice, você fica ou intragável dentro da igreja ou você se torna alguém que se afasta de Deus. Se afastando da igreja, acaba se afastando de Deus também. Porque você não experimentou ali a beleza de tudo isso, do tabernáculo. Então experimente vida nova, vida plena, vida eterna. Eu oro para que vocês tenham vida nova, vida bela, vida plena, vida eterna. Quanto ao modelo, encerro, descrito no versículo 40, é mais uma indicação de que se trata de uma representação física e visível do santuário eterno no céu. Uma representação fisicamente visível. O povo de Israel podia ver Nós podemos ver também nessa beleza que a igreja vai se tornando, que cada um de nós vai se tornando, em primeiro lugar, e depois na igreja, que é o conjunto de cada dos irmãos e das irmãs. E essa beleza que nós vamos vendo nos aponta para o santuário eterno, nos céus, no novo céu, na nova terra, que nós vamos provar para sempre. Hebreus capítulo 9, versículo 23 em diante. Que Deus te abençoe e que você seja despertado para estudar profundamente o tabernáculo, só com essa devocional. E depois disso, você possa experimentar vida nova, vida plena e vida abundante, vida cheia da beleza, ouro puro por dentro e por fora, para a honra e para a glória do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação e a construção da réplica do santuário celeste em cada irmão e irmã, na vida da igreja como um todo, nos faça um povo que vai se apresentar belo perante o noivo que está chegando. A graça, o amor, a unção, a beleza de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós e nos conduza a ser tabernáculo visível enquanto aguardamos o tabernáculo eterno, hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Aleluia, aleluia, glória a Deus.